O que que é? Só quero entrar aqui pra dizer que hoje eu não vou falar nada. Não vai falar nada? Porque a produção me orientou, falou, Januário, Barbosa está de saco cheio de você entrar no programa no menos errado. Então você não vai mais falar na abertura do programa? Não vou falar mais na abertura. Tá bom. Não vou tua abertura. Tá, obrigado, Januário. Vai tomar seu chocolate. Quer o café? Não, quero nada. Quer água? Não, Januário. Quer beber? Quer água mineral. Água mineral. Para, Januário. Que coisa. Vai, Maurício. Vamos,